130 graus, 0619. A linha decola no 0-3520. Eu quero saber qual o horário da DLA. Porque eu tô com duas aqui, não sei qual que eu tenho. É, a gente não tem essa informação. Senhora, tem alguma DLA válida? Usa que tiver válida. Salvador, com o seu 138 no meio. 138 no meio, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento na 30 graus, 0619. Depois, estamos 0-7-3-8 também. 3-5-2-0, decolada 1-2-9, chame o controle 1-2-0-2-8. 1-2. Qual a frequência? 1-2-0-2-8-0. 2-0-8. Controle 3-5-2-0. 3520, contato radar, só para o nível de voo 370 via saída da PUCA. 370 PUCA Jambo. Mantendo pro 050, 20 milhas formação. Estou autorizado desvio da 3520. Gol 973, autorizado a linha Arimantê. Arimantê, Gol 973. Após desvio, voe direto Recife. Meia, nosso solo aos 3-2, libera a direita. Mantenha meu escudo táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1-1. Via direita, nosso escudo Alfa Juliette, portão 1-1, da 3-8-6. Gol 973, autorizado decolagem 130 graus, 0629. Recebi decolagem, gol 1973. Passarei 2228, copia. Copia. Autorizado Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Decola zona 0 após a decolagem em curva direita, perfil de saída arbor 1, transição elefa. Aceno transponder 5037, controle Salvador 120, decimal 8. A Vitória da Conquista conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor 1, transição elefa, 5037 transponder, 120, decimal 8, controle, passarela 2222. Passarela 2228, cotejamento correto, confirmando a parte 3. Afirmativo, parte 3. Deixa-me pronto. Passarela 2228 está pronto para posicionamento. Autorizado, passarei 2228, reporte para o táxi. Reportar a táxi 2228. Mano 73, decolado às 34, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 208, bom dia, gol 973. Controle Salvador, bom dia, gol 1973. Gol 973, bom dia, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Vuno. Subindo para 360. Via Sambuano, no gol 1973. São 3520, chame Recife em 126, decimal 85. São 3520. Prossiga. Chame o centro Recife em 126, decimal 85. 2685, São 3520. Controle, poderia coordenar pelo de morte, vai para o gol 1973? 1973, aguarde. Ok. 1973 no centro autorizado por hoje por base. Gente, por hoje por base. Graças ao gol, 1-1-7-3. Passarela 2228 está pronto para o táxi com 48 a bordo, autonomia de 4 horas mais 35 minutos, alterna Aracaju. Passarela 2228, táxi em frente, segunda direita, VTXO Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 0 no 4. Sente, direita Índia, até o ponto de espera no 0 no 4, 2228. O 973, chame em Recife, 128, decimal 35. Chamar Recife, 2835, bom dia, o 973. Bom dia. Autorizada a linha de decolar, pistão 0130 graus 089. Autorizada a linha de decolar, 2228. Passarela 2228, decolada 43, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8 para o 2228, muito obrigado. Controle Salvador, passarela 2228. Passarela 2228, seu contato roda na decolagem. Supera nível 180 após 2000 pés, autorizada direto elevo. 180 após 2000 pés, direto elevo 2220. Controle Salvador 2228. Passaria 2228, prossiga. Autoriza proa direto, Vitória da Conquista. Suave. P228, solicite ao Centro Recife na frequência 1260, alterna 1228, decimal 8, bombo. 1260, alterna 1228, decimal 8, passarei 2228. Controle Salvador, bom dia, o Victor Bravo, né? Prossiga. O Victor Bravo, né, que está aqui na posição número 6 do pátio principal, solicita autorização de rebote até a posição de número 3 do mesmo. Autorizado, rebote até mim. Ok, sim, aqui, ó. Corre Salvador, bom dia, aqui é Oscar, né, Oscar, Charlie Alpha, pátio 3. Prossiga. Charlie Alpha solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, para a ponte número 9. Até a saída do pátio 3 está autorizado. Reboque para ingresso no principal. Positivo. Charlie Alpha ciente, mantendo escuta e iniciando o reboque. Obrigado. O Avianca está autorizado a ingressar no pátio principal, prosseguir até o gate 09, reporte ao término. Possível, senhora, eu acho que a senhora há um paciente me dirigindo até o posto número 9. Obrigado. Controle o gol, Vitor Bravo, São Mateus, de rebote, posição número 3, já, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, 1161 da Gol. Tem a Foxtrot, tá na posição 8. Gente, Gol 1161, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, via PZ190 Taubaté, nível 360. Decolagem pistão a zero, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Aciona transponder 5103, controle 120.8. Autorizado Guarulhos 360, rota conforme o plano de voo, apresurou 10, Taubaté. Decolada 10, primeira direita, São Vuno. Após Motiva 5103208, é o controle. 1161 da Gol vai chamar, no 8 para o push. E confirmando a saída, é São Vuno, após posição Leda, após Leda Motiva. São Vuno, Leda, Leda Motiva. Gol 5161, obrigado. É, sempre. Vai lá. Thank you. Como tiver questionamento no 8161 da Gol. Autorizado, Gol 1161, reporte para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi 1161. Táxi 1161 da Gol, 140 a bordo, 420, alterna Campinas. Gol 1161, autorizado táxi, é parte Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 094. No 094, parte Índia, apertará pronto, 1161 da Gol. Salvador, boa noite, Alta 360. Com autorização São Paulo, com boas informações, hotel. Gente, a 360 na guarda, copia. Tá, no ponto de cara.